Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está em órbita todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário, uma hora inteira, só mesmo com o melhor rock do planeta. Começámos ao som de Transvision Vamp, Baby I Don't Care. Seguimos agora com Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. E mais à frente, quem passa por cá são os Cure, de Robert Smith. One of these days, they're gonna hunt it through. Yeah, yeah, yeah. by Miguel Freitas. Planeta Rock in Between Days, já a seguir, a não perder Kiss Crazy Crazy Nights. Planeta Rock. Let's go! change me, 'cause that's who I am. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Oh yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Whoa. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah. Crazy Crazy Nights, Kiss na órbita do Planeta Rock. É assim semanalmente nesta estação. Ao longo de uma hora passam clássicos de galáxias distantes, mas também algumas das novidades que acabam de chegar. Hoje estamos mais virados para os clássicos e seguimos nesta viagem agora com Robert Palmer, Addicted to Love. Mais à frente temos por cá os Foreigner. Might as well face it.

continuamos a rodar grandes clássicos rock por aqui. You're the Voice com John Farnham. A seguir vamos até à Danger Zone com Kenny Loggins. E logo depois apanhamos a boleia dos Cars, Just What I Needed. Este é o Planeta Rock. Está no Facebook também, Planeta Rock by Miguel Freitas. Procurem e façam-se fãs do programa também no Facebook. Continuamos a crescer e queremos crescer muito, mas mesmo muito mais. Por isso, obrigado a todos os que já se ligaram com o Planeta Rock também no Facebook. Aos que ainda não o fizeram, então está na hora. Planeta Rock by Miguel Freitas, também no Facebook. Fiquem a par de todas as novidades. Vamos então à música agora, Kenny Loggins. Thank you. Serenity de Cars na órbita do Planeta Rock. Como vem sendo o hábito nas últimas semanas, continuamos a fazer a contagem crescente para os dois concertos dos U2 no estádio da cidade de Coimbra, 2 e 3 de outubro. E é com os U2 que vamos ficar já a seguir no Planeta Rock. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Planeta Rock. Estamos assim a cerca de um mês dos dois grandes concertos dos U2 no estádio da cidade de Coimbra, 2 e 3 de outubro. Duas noites absolutamente imperdíveis. Eu conto lá estar para depois contar a história, ok? Por isso, estamos aqui a fazer a contagem decrescente no Planeta Rock para estes dois grandes concertos dos U2 em Portugal, que trazem assim a digressão dos 360 graus e na bagagem o último disco No Line on the Horizon. E nós temos estado aqui a fazer a contagem crescente para a vinda dos U2 a Portugal. Como são duas datas, há também duas canções que passam por aqui. A primeira já foi, With or Without You. Agora temos All I Want Is You. Estamos conversados por hoje. Na próxima semana há mais, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. You want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave went on. Treasure just to love. Miguel Freitas.